se alguém me fala em casamento. Espero, eu espero. Toca o telefone a toda hora. Toca, toca. E se não atendo sem demora. Toca, toca. Está quem é que fala desse lado. É de certo alguém apaixonado. Toca o telefone no momento. Quero, quero. E se alguém me fala em casamento. Espero, eu espero. Estou? Está? Por favor, és tu, meu amor? Sim, minha beleza, sou eu com certeza. Ontem não te vi. Escuta, eu não posso viver sem ti. Oh, ventura minha, como eu te amo, babazinha. Babazinha? Eu sou a Clarinha. Clarinha? Não conheço nenhuma Clarinha. Oh, meu Deus, houve engano na linha. Toca o telefone a toda hora. Toca, toca. E se não atendo sem demora. Toca, toca. Está, quem é que fala desse lado? É quem está por si apaixonado. Não me diga. Toca o telefone no momento. Quero, quero. Que se alguém me fala em casamento. Espero, eu espero. Espero, eu espero. Espero, eu espero. Cani mambo, cani mambo, cani mambo. Contigo eu consigo entender o amor. Canimambo, canimambo, canimambo, preso aos laços dos teus braços, a vida é melhor. É por isso. Quando tu sorris, e o feitiço me faz tão feliz e me obriga a que eu diga: canimambo, como o negro diz, obrigado, muchas gracias, merci bien. De canimambo, danke schön, grazie tanta, many thanks. Tu de canimambo, obrigado, muchas gracias, merci bien. Tu de canimambo, danke schön. Tu de canimambo. Canimambo. Mais linda fosse ainda a expressão da vida. Canimambo, canimambo, canimambo, canimambo. diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem a razão porquê, sei que vem de ti não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te que animando o amor. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é carimango. Danke schön, grazie tanta, meni te, tudo é carimango. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é carimango. Danke schön, grazie tanta, meni te, tudo é carimango, tudo é carimango. Canimambo, canimambo, canimambo, canimambo. Fique em sintonia com o canal 2. Se tu vais a São Francisco, leva a flor no teu cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri para quem chegar. Se tu vais a São Francisco, nesse tempo de verão, pelas ruas de São Francisco, vais deixando para sempre o coração. Há por toda a nação gente nova em vibração, cada dia geração que procura nunca ficar vencida, porque encontra sol na vida. Se tu vais a São Francisco, leva flor cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri para quem chegar. Se tu fores São Francisco, toda a gente sorri pra quem chegar. Mio de tés e sempre serás para mim. Mesmo que não queiras, eu só penso assim.

Canal 2. We'll be right back. Yeah.